Putos estão a brincar com o fogo, eu estou a vê-los queimados. Eu nem me forte na rima, eles nem sabem falar. Sou um artista de rap, tu és rapper de horas vagas. Num minuto perdes a moral e já não a ganhas. Demorou chegar aqui, mas com trabalho consegui. Tenho status elevado, ninguém duvida de mim. Só dizer não dá, mostra lá o que fazes cá. Dá um bocado escasso quando peço para trazeres o base. Então baza já, tu não dás, és beco um baiá. Queres colhar como um boy, és capaz? Não. Isto é skill ao cubo, vê-se que estás surdo. Tu rimas há dois dias, eu rimo deste puto. Estamos a partir o estúdio porque a rima está pesada. Eu não quero ser que as murro, mas a porta está fechada. 1, 2, 3. Ainda agora saiu o álbum e olha o espanhol outra vez. Ha. A gente que ainda quer que eu caia, mas eu bato mais do que nádegas da baia. A mim o pipo só uma pala, ti só te faia. Tô sempre a subir como mãos de uma saia. Faia, quando cuspo, cuspo só faia. Cuidado com o meu flow, incendeia a tua caia. Farto do ex e de tanto waia waia. Viciado no bom rap, sou eu que te paia. Faia, vai a merda tu e a tua laia. Rebaixar a minha onda, ainda morres na praia. Não incomodes meu caminho, sou a raia. Eu tenho 3 CDs, tu nem tens um traia. Faia, é melhor que eu pare. Eu sou um duque do rap, eu já não rimo em par. Tu não estás a par. Eu sou um duque do rap, eu já não rimo em par. Curti!